nascer do sol. Sentir os raios em meu rosto, não há sensação igual. Você deitada a meu lado num repouso mais que angelical. Desligada por um instante do mundo e tudo que é banal. Por um momento eu me deparo vigiando seu sono. Me vem na mente os bons momentos da noite que passamos. Num ápice de êxtase levados ao céu. Dois corpos e almas unidos sem medo do fel. Açucena rara a me completar, luz a brilhar. Rosa cálida imaculada alma, tu és minha dádiva. Semear a prosperidade meu lar. Por você vivo cada dia de minha existência. Tua desconfiança me feriu, porém nunca me abalou. Fui forte por A, mas B, a verdade o tempo lhe provou. Resolver nossos problemas é tudo que almejo. Pondo fim ao sofrimento que faz morada em vosso peito. Não te esqueças, também já fui vítima de amores bandidos que fizeram do meu passado um diário negro de contos sofridos. Esqueçamos do mundo e seu tormento por um momento. E em devaneios há desejo tomado por tão sublime sentimento. Falando ao seu ouvido coisas sem sentido. Ser o cara mais feliz do mundo ao te ver sorrindo. Não quero mais pensar nas desilusões do passado. Apenas fechar os olhos e viver intensamente ao seu lado. Quero te dizer, amor, tudo que eu sinto por você. Quero te dizer, amor, tudo que sinto por ti. Encontrar o Nara em minha alma quando te perdi. Definhando dia após dia pensando em ti. Sem sorrir, lágrima após lágrima cair. Padeci sem pensar que seria feliz, feliz. Certo por linhas tortas, já refez nossa história. Segunda chance pra nós, quem diria o mundo dá voltas. Busquei em vão outros amores em minha solitária estrada. Ilusão de minha parte, buscar a felicidade em meio ao nada. Me deram a certeza do quanto te amava. Em meio ao caos em que estava, meu padecer só aumentava. Mas nosso amor resistiu ao tempo, aos erros. Rosa que floresceu num deserto de desacertos. Te ver sorrir a cada amanhecer é tudo que eu quero. Te ouvir dizendo te amo é tudo que mais esmero. Não quero mais pensar em nosso passado, só fechar os olhos e acordar ao seu lado. Quero te dizer, amor, tudo que eu sinto por você. Quero te dizer, amor, tudo que sinto por ti.